Clipes Estúdio, meu irmãozinho Jonathan. DJ Harrison Paz, caminhão ostentação, tocando doido. Portal da Rocha, meu parceiro Ítalo França. Baby, tô ligando pra você. Tenho apenas um minuto, escute o que eu vou te dizer. É, por aqui não tá legal. Meu coração longe, ele te pede tudo sinal. É que a saudade não dá trégua. Todo mundo sabe que eu amo só você. Então cola na minha, esquece as brigas. Desculpa a raiva aqui na minha boca, com a sua boca me ama de verdade. Mata essa saudade, com menos briga e muito mais amor. Desculpa a raiva aqui na minha boca, com a sua boca me ama de verdade. Mata essa saudade, com menos briga e muito mais amor. Oh, oh, oh. Júnior Magnata, Gustavo Mercadoria, Eleonor Cedeiro e Victor Records. Aquele abraço pra vocês. Portal Sua Rocha. Baby, tô ligando pra você. Tenho apenas um minuto, escute o que eu vou te dizer. Saudade não dá trégua. Todo mundo sabe que eu amo só você. Então cola na minha, esquece as brigas. Escuta a raiva aqui na minha boca, com a sua boca me ama de verdade. Mata essa saudade, com menos briga e muito mais amor.